Vale 3, 4. Zero under radar.

76700, bom dia. Bom dia, meu amigo, tudo bem? Tudo bem, e os senhores aí na torre? Tranquilo, aqui tá tudo bem. O senhor vai para o Galeão? Ah, vamos pro Galeão. É, queria só saber as condições que o Assis é de homicídio. É, mas se eu for ver minha no Assis, eu vou lhe passar aqui, o técnico já tá mexendo aqui. Acredito que mais uns dois minutinhos aqui já esteja tudo normalizado. Mas informo que estamos operando com a pista 28, o vento é de 240 graus, zona 2 nós, o ajuste é 1013, está visual, ok? Ok, muito obrigado, daqui a pouco a gente volta para a autorização, ela sai da fase 5 horas, obrigado. Sem nenhum problema. abraço. possibilidade de nível mais alto, né? A princípio, o último ano foi disponível 4.0.10, beleza? 3.0.3.8. Opa! Salvador Web 6700, quando possível autorização, Galeão, nível 340 com a informação ECO. Para qual, meu comandante? Afirmativo. Web 6700 está autorizado 340 para o Galeão, pela rota Upper Zulu 14 até Toquim, depois Upper Alpha 317. Previsto saída Gole, transição Blaz, com curva à esquerda após a decolagem. Pista em uso a 28. Frequência do controle Salvador, 119.35. Seu transponder 5161 no Web 6700. 6700 autorizado Galeão, nível 340, via Upper do Luno 4 até Toquim, após Upper Alpha 317. Saída Gole Blaze, decola 28, curva esquerda, controle 1935, código 5161. Afirmo, Web 6700. Web 6749, tentando contato com a torre, informa que a transmissão está muito baixa, clareza 2. Como recebe a 6749? Agora melhorou, comandante. Alto e claro, clareza 5. Pronto para a cópia? Pronto para a cópia. Web 6749 está autorizado nível 340 para Guarulhos pela rota Upper Whiskey 50, previsto saída Gole, transição de Iner, com curva à esquerda após a decolagem. Pista em luz é 28, frequência do controle Salvador, 119.35, seu transponder é o 5162, Web 6749. Pesado Guarulhos 340, conforme a rota do plano Upper Whiskey 50.